Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Não há outro caminho, não há outra verdade. Não existe vida sem Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Não há outro caminho, não há outra verdade. Não existe vida sem Jesus. Precisa crer, precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Não há outro caminho.